venha conhecer a Brilho Mix, produtos de limpeza e soluções para o seu dia a dia. Visite-nos na Rua Chico França, número 669 Messejana, próxima Regional 6. Na Brilho Mix temos produtos de qualidade e bom atendimento. E claro, os melhores preços, confira! Esponja de aço Assolan, R$ 99,99. Que preço, hein? Tem papel higiênico floral, R$ 2,99. É só na Brilho Mix. Água sanitária Dragão, 1 litro, R$ 1,69. Preço imperdível. Tem álcool em gel, R$ 11,90. Só R$ 11,90. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Brilho Mix. Venha conferir na Rua Chico França, número 669 Messejana, próxima Regional 6. Brilho Mix, sua nova loja em Messejana. Nosso WhatsApp é 981011700. 981011700. Venha conhecer a Brilho Mix, produtos de limpeza e soluções para o seu dia a dia. Visite-nos na Rua Chico França, número 669 Messejana, próxima Regional 6. Na Brilho Mix temos produtos de qualidade e bom atendimento. E claro, os melhores preços, confira! Esponja de aço Assolan, R$ 99,99. Que preço, hein? Tem papel higiênico floral, R$ 2,99. É só na Brilho Mix. Água sanitária Dragão, 1 litro, R$ 1,69. Preço imperdível. Tem álcool em gel, R$ 11,90. Só R$ 11,90. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Brilho Mix. Venha conferir na Rua Chico França, número 669 Messejana, próxima Regional 6. Brilho Mix, sua nova loja em Messejana. Nosso WhatsApp é 981011700. 981011700.